150 degrees, 10 knots. Stand back for the landing and take the top of the air. Is that okay? Salvador, Lucianer 6311, pronto táxi, POB de 149, ele alterna Galeão, e autonomia 5 horas e 23 minutos. Né, 6311, táxi à direita via Índia, o ponto de espera mantém a posição, chama a torre 1895, ajustado 10019, bom voo. Via Índia até o ponto de espera, ajustado no 019, Lucianer 6311. Solo controlado. Bravo. Zero 8, gol. Solo aos 11, libera direito, chame 1-2-1-1. Boa. 2-1-1. Solo, boa tarde, gol 90, bom dia. Gol 90-08. Gol 90-08. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Táxi Juliette. Alfa e Juliette. Informação táxi lento, o portão ainda não foi designado pela Embraer, no gol 9008. Sim. Runway 10, 3090. Bravo, eu transpondo e está livre, táxi até o Pátio 5. No corte, eu estacionar em fome, frequência livre. Bravo. Stand by, transponda, Bravo. Afirmo, senhor. Valeu. Informação. 094, bom dia, sem identificação. Mantenha a nível de voo 050, vigilância. Via chegada maré, ajuste no 099. Boa noite, 09, dia amarelo, 09. Senhora, a gente está esperando o ok de cabine, que deve demorar mais uns 10, 15 segundos. Ok, gente, então, aguardem no ponto de espera. Afirma, assim que é pronto, se tiver capacidade de decolar imediato, se precisar até daquele interseção, a gente decola. Ok, gente. Torre, papapá, mais dia Serra. Mike, dia Serra, bom dia, prossiga. Mike, dia Serra estabilizado no ILS X3 a 10, está passando externo. Gente, vento 1,40 graus com 8 nós agora em pista livre. Guardando. Salvador, Zona 630. Seven two Alpha 7 ground at 14, vacate to the right and contact 212 decimal 10. 3 Juliet. Está livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, tá. And Kilo, report in getting to apron 3. 712 has Jared over the ground. Sir, please confirm your intentions. Are you going to stay here just to disembark passengers and follow to other destination, or are you going to spend the night here? When the day you're leaving tonight, Roger, I'm just getting this to the airport administration service room, and I'll be back to you in just a second. Serra, solo 1 no meio, libera direito, chame 1, 2, 1, décima 1, fora. Libera direito, 2, 1, 1, uma boa. Ok, to your parking position. Correction, sir, sorry, my bad. Cleared until 2000 feet via Maria Arrival, QNH 1019, report established, shut down localizer cost. For 1561, clear alert X-ray via Mari Arrival. For 1561. Autorizado pouso, pistão 0, santo 3896. Afirmo, para Aerojet. Aerojet, desconheço. O é um hangar? Aerostar. 7, Aerostar. Ok. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para saída do Pátio 3. Alfa, Kilo, vai reportar na saída para saída do Pátio 3. Afirma, o senhor conhece o aeródromo? Espera. Não autorizado alinhar e manter, pistão zero. Não autorizado alinhar e manter, o chinelo 63. Solo 18, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, décima 1. Direita 121, 732, mais ou menos. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette. Corrigindo, 3896, Alfa, Kilo, Pátio 3, segue o táxi até a posição 05. Alfa, Kilo, Pátio 3, para 05, 3296. Afirma, posição gate 05 do Pátio 1, ok? Vai ter que servir o Pátio 3 até a posição 05 do Pátio 1. Afirma, via Pátio 3 para o 05 do Pátio 1, 03896. 1630 na escuta do solo. Alinhado. 1, 0. Dívida colagem 6319, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado, Xené 63. Gente, só para dar um feedback para o companheiro que está aguardando o parqueamento nessa posição. Obrigado. Mike Índice, autorizado o táxi, via agora Pátio 1, conta final nos gates, até a Lima, chame na Lima. Solo, bom dia, Gol 1621, gente da Índia, autorização como é. Colômbia 21, da El Transição, uma ótima guarda de copo. Da El, uma ótima guarda. Globo 21, chame 120.8 para o voo. 20.8, chame 63, 11. Controle. Salvador, Oceané 6311, decolou com o senhor. Ono, bom dia, contato radar na decolagem, se mantém a estiva de voo 360. Coisa presente, pro de Dael, após via, subida Dael. Dael, após via, Dael, está autorizada 360, Oceané 6311. Mike de Serra, Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec. Lima, Mike, Quebec. Não, ainda não. Caso no nacional do X-Bay, igual da nossa. November 9, 6, 2, Sierra, Sierra, Scott Island, sentiment in flat level 050, I'm on arrival, QNH 1019. Roger, Scott Island, another 5,000, I'm on arrival at 1019, 96, 2, 7. 1-9-10, runway 1051. 1561, complete approach and call Salvador Sahway 118.95 today, sir. Tower 118.95, go 1561. Salvador Tower, go 1561 on the final approach runway 10. Go 1561, clear to land on the right 10, winds 160 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, go 1561. Mike GCR, autorizado até os tacos, a dona sede autorizada até os tacos, frequência livre ao estacionar amanhã em Mike GCR. Está grato, November 962, Serra Serra, only to information traffic, 12 o'clock, 14 miles westbound, passing west level 150 climbing type, Alpha Tango 72. Estabilizou na final da 190 gol, 1094. Gol no 094, complete a aproximação, chama em torre, 118, decimal 95, bom voo. 295, obrigado, bom trabalho. Azul 2714, chama em centro Recife, frequência 1260, alterna 1222, bom voo. 1260, alterna 1222, azul 2714. Táxi, gol na 630. Confirma alternado e autonomia. Gol na 630. Alternado é... São Gonçalo, no aeroporto Natal, 305, autonomia. Vicente, Serra Brava, Serra Golf. Gol na 630, táxi à direita, via Índia, no ponto de espera 1895, ajustado com 909, bom voo. 19, India 2954, 30, tá bom. Gol, 9008, Juliette, portão 01. Juliette, 1. 0 graus, 10 nós, estamos 0 livre, pouso autorizado. É livre, pouso 990, gol 9094. Paulo, gol no 561, muito bom dia. Gol no 561, bom dia. Táxi via Alfa e mantenha antes da Juliette. O táxi lento via Alfa devido ao tráfego no portão 4, seu portão previsto é o 4, ainda não desocupado, ok? A Alfa vai aguardar antes da Juliette e o box 4. Boa noite, como é o negócio? Boa noite. Do São Paulo, Congonhas, nível 360, via rota do plano de voo. Pistão 90, primeira curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. 5052, o transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo Congonhas, 360. Escola da Fusca 90 com curva direita, saída da LD da Mostra, código 5052 e o controle 120, decimal 8. Voo 921, confirmando a rota conforme plano de voo. Afirmo, conforme o plano. Gente, 921, portão 9, chame pronto, estiver em questionamento, portão 9. Chamará, 921. Foi 630, após a passagem do companheiro na curva final, autorizado a alinhar e manter em pista 9. Você não é 6311, estamos no centro Recife, 125, decimal no 0, alternando 33, decimal 25. 125 no 0, 133, 25, ouça. Solo 29, chame 121, decimal 9, vai. 21, obrigado, 094. Controle Salvador, 3198, controle Salvador, sendo a identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste ao tema Salvador no 019. 100. Charlie, mantenha-se em condições não atrapa o antigo no setor, não tenha contato radar com o seu tráfego. Passa no ataque 6 quilo, gol no 094. Gente, gol no 094. Táxi via quilo, taxa 3, até a saída, ok? Posição prevista é a 1-0, estou aguardando a confirmação da empresa. Tá ok, então, vai ingressar na taxa 6 quilo via taxa 3. Vai guardar na entrada do pátio o voo 094. Afirmo. Tango, Tango, Romeo, Charlie, o centro indaga se já voa em condições visuais nessa rota. Pesado 1 ascendendo, alvo passando Tango, Romeo, Charlie, quando possível estimado para pouso, em Serra Novembro, Juliet, Novembro. Controle de Salvador, voo 1630, cruza 1800 na Fuca. Voo 1630, contato radar na decolagem, suba via saída Fuca, transição Caju para o nível de voo 370. Fuca Caju para o 370, 1630. Observe o controle. Obrigado, ingresso na Cia Brasília 1540, pouso 1550, papatando o Tango no Tchau. Azul 4207, reduz a velocidade 2-3-0 mais. 2-3-0 mais, azul 4207. Comandou, bom dia, Gol. Na 011, com informação Índia, Galeão. Zero 11, Galeão, Lida, Irume, Guajgópia. Guardar. Gol 1094, mas escuta. Qual portão? Autorizado até o portão 10, via pátio agora, até o portão 10. Ele está no portão 10, via pátio 094. Alô, gol no 648, informação de Juliette, bom dia. Confirme quem chamou? Gol, gol no 648. Essa altímetro no 019, livre da restrição vertical. Agora é o Vitor Bravo, Quebec. É o ativo 3, meu pé, zona 019, que tem que tomar está aqui, zona 98. Vitor Bravo, prossigo. No horário do plano. Ok, 13h15, aguarde Bob, eu não tenho plano. Aguarde Bob, é o Roberto Branco. 10 minutos. Autorizado desvio, voo no 630, pode desvio, vejamos. Pode desvio, vejamos, no 630. Peguei a patrulha 04, prossiga. Patrulha 04, pronto para acionamento? Autorizado acionamento, patrulha, confirme o designativo da aeronave, a matrícula. Gente, patrulha 04, chame pronto para a decolagem. A lei da restrição vertical azul 4207 na posição ponta. Antes que eu grave o solo. Salvador Serrano Alembe, Vitor Romeu, 500 pés, decolagem da 7, curva direita via litoral 0165, transponda, controle 120-8. Sim,

Por gentileza, só para dar um feedback para a companhia que está aguardando, teria mais ou menos um estimado aí para o pushback? 5 minutos, senhor. Excelente, obrigado. Menos até. Zona direita, pode invadir, né? Autorizado. Obrigado, zona direita. Patango, Tango, Romeu, Charlie, está sobrevivendo o passageiro Clássico Golf, para o serviço de informação de voo e alerta. Valter Nasser, Campo Centro Recife, 128, décima 8. Caso negativo, 126, décima 0, tem bom voo. Fora do solo, patrulha 04. Gente, patrulha, segue na linha do litoral e aguarde transferência de comunicações para o controle. Confirmado o PAB? 5 do PAB, o 04. Gente. 25, decimal 4. 2625, 2545, 93, 04. Autorizado, táxi do Minhosca Bravo, chame na patata, tá pronto para iniciar a decolagem. Decolada presente ou da taxi, confirme. Gente, chame na patata pronta. O meu Oscar Bravo, agilize livre da colagem com o Pro do Litoral, vento no 40 graus com 8 nós. Fique atento ao helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que também está no litoral. Bravo. 207, pode voar, Duna? Azul 4207 é o número 2 na aproximação, completa redução 2209. 202209, 4207. Gente, piloto 01. 204 agora sai com o controle 120, décima 8, até a volta. Vai reportar 1208, até a volta. 04. Romeu Cabral, 40. Gente, decolou 140, Romeu Cabral. Segue no litoral sul e chame 120, décima 8, controle. Bravo. 108. Autorizado, avanço é 350. Moto conforme o plano, decola da 10, curva em seguida, saída Puka, Aru. Responde 5066, 1208, o controle, bom, no 63. Bom, no 648, correto. Confirmando saída Puka, transição Aru, passa a posição Jão. Puka, Aru, Jão. Em voo de reconhecimento de rota, para vertical do hotel de Ville. Vai manter esse setor e livrando em mais um no sentido da Fonte Nova pela paralela, o patrulha 04. A Palma e o Romulo Cabravo está visual com traço, vou agora sua posição de 12 horas a 1 milha. Bem, Bravo 407. Preparação visual com tráfego, prossiga para Veracruz e a linha do litoral no passo para a Barra. Bravo. Azul 4207, sob decoração, mantém a presente pro limite localizador. Desça para 3.000 pés, alfinação no 018. 3.019, mantém a pro limite localizador 207. Serra, Serra Underground at Palan. Contact the ground is 121-10, so long. 121-10-96200. Quem puxou? Quem solicitou o feedback? Estamos na linha do Pará, senhor. Também não tem, velho. Ok. Report before taxi, Júlia. Para o Vasco, 9-0-1-1, 5-4, voz 3-0-40, Fernando Confina. Confirme, por gentileza, qual é o problema? 5-4. Táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Índia, 1895-1018, bom louco. Certeza. Ponto de espera da 1-0 autorizado via Índia, 5-14-1900, grato, bom dia, 909. Confere, Juliette, aguarde 4. Chama agora a torre 118, decimal 95. 295, pegou a subida Puca, transição Aru, 5064, transponde 208, controle. É, obrigado, 350, Maceió, decola da 1-0, curva esquerda Puca, Aru, 5064, transponde 1208, Oceanair 6140, na ponte 2, a pronta push e acionamento. Gente, o Xanami 140 já autorizado, coordenando com a equipe solo após a passagem do 37 da Gol na posição 2. Após a passagem do 37 da Gol, autorizado 6140. Positivo, após a passagem do 737, autorizado 6140. Autorizado, pouso na 10, na 3198. Top 50, clear on my arrival, número 1018. Fire alive, descendo para o level 05, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Okay, sir, could you inform your parking position? We were wondering about that ourselves. Okay. Now the airport administration talked to me and said your parking will be April 3. Stand by before Juliet, and then we will clear it to April 3, okay? Stand by. Tráfego Salvador, gol 9051 para o Galeão, 400 para o Scott. 9051, agora de Copa, da Euleda Hiromi. Da Euleda Hiromi, vale a Copa. Controle, Salvador está presente, autoriza a PRO da Fonte Nova para o Patrulha 04. Autorizado, PRO da Fonte Nova, Patrulha 04. PR-04. Tá 091. Tá colado imediato, fica autorizado? Ah, sim. Agiliza, autorizado, a Guilherme Mateus, estamos 0. Autorizado, a Guilherme Mateus, agiliza, 091. Torre, bom dia, Azul 4207, uma milha do externo. Bom dia, Azul 4207, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 160 graus, com as nós. Agora dá Azul 4207. Confirmando pátio 5, pista 97. Cruzado, Salvador, Serra, Novembro, Juliette Lima, nível 120, Plano Yankee, via volta do plano de voo. Pista 97, primeira curva à esquerda, subida ao Momo, após o Momo direto, conforme. 5047, transponde e controle 120, 18. só confirmando a rota via a rota do plano de voo. Sobe, por gentileza. Controle, 18, beijo, torre 1895 para acionamento, 1018 mau voo. Approval to 8.3, by Juliet, 8.3. Salve, Salvador, bom dia, 131 na direita. É o 131 na direita. 131 na táxi via Alfa, guarde antes da Juliette. Alfa, guarde antes. Controle Salvador, muito bom dia, 0931 para Juliette. Paulo 311, controle Salvador, sem identificação, deixa eu ver a chegada mar para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 018. Via chegada Mari 050, 1018, 93. 5071, chama o controle. Obrigado aí pela colaboração, bom voo. Eco 071208, gol 909, uma potência. Gol 9051. Gol 9051, via rota do plano de voo. Sem via rota. Portão 3, chame pronto, pushback acionamento 9051. Tá pronto, pushback acionamento no 3. Proficiente, aguarde 9051. Aguarde 9051. Ataque 6140, POB 63, tem 2 horas e 30 da autonomia, alternando. Alternado? Recife. Gente, táxi direito vem Índia, ponto espera 1895.018, vovô. Ponto espera 1895. E a... Pelo menos um. Siga a Luz Avianca para ponto espera 1895.018, vovô. E é foi o turno do arco, dando gol no 621, autoridade, táxi, ponto espera. Afirmo, sigo a Avianca até o ponto de espera. 1895 a torre, 1018, bom voo. 1895 no 0188. Obrigado, bom dia. Salve, Salvador, gol no 648, pushback acionamento no 04. Sente, gol no 648, número 2 no setor, aguarde. Gente, tá 3198. À esquerda, um 37 da Gol, após autorizado até o 2. Salve Salvador, Azul 4207, ligou. Azul 4207, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Lento via Alfa, reporte antes da Juliette, tá tudo bem. Flamengo no 4-0. Vitor, aquilo delta? Agora, autorizado, corrijo. Nível 100, correto? Salvador, Ceará, Novembro, Bravo, X-Ray. Veio a rota do plano de voo. Pista na 7, primeira curva esquerda, subida a Momo, após direto, 5102, um transponder, controle 20.8. November 733, Delta Bravo, Socadet, descendo, 4-level-0, fly-0, via my arrival, 10-0-1-0-1-8. Descendo... Gente, Juliette, eu tenho o meu guarda de perdão no zero. Polinha, gol no 621, autorizado aliar e manter, pista no zero. Alguém mantém um no zero, gol no 621. Sete azul 4207, mantém a posição. Fala azul 4207. Azul Salvador, azul 4207. Prossiga. Mantendo a gente ali, né? Gente. Vamos até a posição ao portão previsto ao 3. Gol 9051, portão 3, autorizado, feedback e acionamento. Autorizado, feedback e acionamento, gol 9051. Só tem uma multa na escuta? Confirme nível inicial. Paciente. Chame no 40, decolou 52. Chame no 20, decolou 8, com o outro. 208, cavalo. Controle Salvador, bom dia. Mostrando a AM1 no 40. AM1 no 40, bom dia. Contato arrasado na decolagem. Sul para o nível de voo 350, via saída Puca, transição Cajunta. 350, Puca, Cajunta, né? 61 no 40. Ou 9011, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, oferta 133, décima 2. Seguimos com Recife 25, 133, 25, gol 909, bom dia. Deu uma meia altura 18 na 5018, tá bom. Tô bom no 6210. 14207, após o início do ataque do 37 da Gol, portão 4, corrige, portão 3, via Gillette. Mantenha após o ataque da Gol, prossegue para o portão 3, tá bom. Passaneado pronto, cabeceira 1 na 7, Juliette, é aquilo. Então, 3191, Bala Leiva e Lúmia, mais cópia, informação de Juliette. Gol 9051, tá com 41 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. Gol 9051, taxa direita via Índia, 1895, 1018, bom voo. Via Índia, considero 3295, obrigado, gol 9051. Gol 1648, solo. 1648. One 1895. Black. Controle Salvador, gol 1621. Gol 1621, contato na primeira classe, uma vez saída da El, transmissão ótima para o nível de voo 360. Via da El ótima para o 360, gol 1621. Azul 9381 está autorizada para o procedimento de LSX3. Estamos 0 dessa para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reportagem estabilizada, QRM 0, 9381. Tower morning, go 9040. 9040. Clear runway 10, winds 150 degrees, 08 knots. Stand clear to land runway 10, gear down and lock. Go 9040. Bom dia, Vitor Kilo Delta Oceane, chame pronto para o táxi. Tá, meu confirmando, tá no pátio da bata? Prezado táxi, chame na interseção, pronto. O 90 no meio, controle de Salvador, sendo identificação dessa vez chegada a Malha, Palermo, 050, ajuste ao altímetro 018. Ok, 0050, descendo, 1018, altímetro. 018. Ok, 018, na Malha, gol, 090. Salvador, bom dia, gol, 090. Caso seja interessante, podemos voar de TAP. Pesado, o Adrebe TAP do 9096. Ok, TAP pro 9096. Salvador, voa 9096. Sim, acho que... A gente tem informação de cliente, solicita autorização para Fortaleza. Voo 1094, saída Mano, transição, flotinha Guardi 4. Vamos, flotinha Guardi 4. 2685, alternando 2545, bom dia, 61940. Number 73, Delta Bravo, while making deviation. Just a slight deviation to the left due to a small CD in front. Here, LF final approach runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 1018, report 7. It was blocked, the transmission was locked. Clear, LF final approach runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 1018, report 7. Here ILS runway 10 report established at 2000 Delta Bravo 101. Estabilizou o 9381. Azul 9381, chama agora a torre 118 decimal 9. 75. Controle Salvador é o 404. Patrulha 04 contra Salvador está na escuta. 04 está livrando o sal da fonte nova. Está nascendo 610, afastado 10 filhos, está cruzando o setor do índice da final da 10 Salvador, para interceptar a posição rotatória. Toda rotatória para o Patanzinha, que é o 404, confirmando a retornada para a pouso. É, retornar para a pouso. Toda rotatória reforça visual com a 1, certo? A toda rotatória vai reforçar visual com a 1, certo? Isso, a filha 04. Controle Mono 621, tá com transporte de órgão, solicita pro Edmótima. Traiano e Juliette. O 9016, desça para 3 no pé, altimetro 1018, livre da restrição vertical em TAP. Eu ativo 3 mil pés, liberado a restrição em TAP, voo 9016. Parte direita, via Índia, 895.018, meu voo. Direita, 1895, obrigado, voo no meio, motor 8. Voo 9040, Juliette, portão 4. Está presente no adresse por base. Sim, foi direto por base, voo no meio 21. Voo no meio 21, chama centro Recife em 125, decimal 1, alternativa 133, decimal 25. 1251, alternativa 13325, voo no meio 21. Pouso 9381, confirma o vento? 160 graus, 10 nós. Sim. 1864, contra o Salvador, sendo identificação dessa vez, chegada a Mário para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro 1018. 1018 é o altímetro, na chegada a Mário, ele espera para 050, pode voar Duna? Prezado, está presente direto do SAP, gol 1864. Controle, gol 9051. Voo 9051, 51 no contato radar na decolagem, supervisão aí da... da El, coronel de voo 360. Da El, líder 1, 360, 90, semana. El, transição, Kiro. Pode ir. Pode ir. 90, segunda, apresenta autorizado voar direto, líder. Líder, ok. Estamos Juliette, Yankee, Kilo autorizado a decolar, pista 97, vento no 60 graus, com 8 nós. O 9381 na decolar, solo 02, decolar direito, chame 1 na 2 horas para 1. Direito 21, boa tarde. Azul 9381 Alfa Juliette portão 09. Alfa Juliette portão 9381. Seven Delta Bravo, contact now Alpha 118.95. 118.95, thank you. Deixa eu autorizar o ingresso. Reporte na Oscar, pronto. Lá é o formato 1. 119.04. Lá, portão 5391. Dá pra gente seguir na mão, não? Tem condições de realizar a curva esquerda e cruzar o campo? Vai cruzar a reta, hein? Tomar na esquerda já. Gente, a minha escuta agora dando transferência aqui, Kilo. Vitor, cruzado São Paulo, Congonhas, nível 380, via rota do plano de voo. Pista 17, primeira curva direita, subida da El, transição nativa. 5127, corrijo. 5117, transponder, controle 120.8. Saba 0, gente, tem condições de pouso direto no pátio militar ou prefere o pouso na pista, 1-0? Não, o 1-0 prefere pouso direto no pátio militar, cara. Gente, mantenha 500 pés, aproxime-se pelo setor norte e aguarde instruções. Vai, atenção pelo setor norte, aguardando instruções, um patrulha 04. November 733, Delta Bravo, clear to land on the way 10, winds 180 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, November 733, Delta Bravo, thank you. O paracionamento chama turno 1895.018, o ajuste bom. Yankee Kilo agora segue com o controle, 120.8, bom voo. 208, graças, tá pronto. Controle Salvador, Juliette Arquilo. Para o controle. Salvador, Juliette Arquilo. Uma matrícula para o controle. Está passando Juliette Arquilo. Passando Juliette Arquilo. Contato radar na decolagem. Se o coronel de voo 120 na saída MOMO. 120 na MOMO. Lembra aí, Índia Vitor. Confirma o táxi? O táxi da Aerostar. Gente, a senhora chama e pronto para o táxi, Índia Vitor. Autorizado. Ok, autorizado 2000 pés, X-Ray 1-0, reportar estabilizando, gol 90-19. Gol 9051, chama agora o centro do Recife, 125-1, 93-3-251. 251-133-25, obrigado, amanhã. Tá na final do Pátio Militar, o patrulha 04. Tá Patrulha 04, pouso autorizado no pátio, vento 970 graus, nós informe no solo controlado. Vai reportar o solo controlado, o 04. Número 648, autorizado, Aliar manter, pista 90. Aliar manter, 10, 03. 0 controle Salvador, aciona a identificação, desça, falando 050 na proa de Itapo para a chegada a Mari, ajuste ao tempo trem Salvador no 018. 050 na proa de ITAP, desce agora ou pode descer no ideal, senhor? Exato, precisa no ideal. Desce no ideal então, e para ITAP para 5270, obrigado. Controle, o gol 9864, um pequeno desvio à direita, aproximadamente proa 075, por 5 milhas aqui, depois volta ITAP. O 1864, autorizado desvio, desça para 2.000 pés, altímetro 1018, após desvio, vou direto, Duna. Ok, 2.000 pés, 1018, após desvio, vou a Duna, com 1864. Delta Bravo, no ground, that's 08, contact the ground, 121, small 10. Mas 1, that's my 10, please, Delta Bravo, thank you. Olá, good day, number 733 Delta Bravo, over Echo. November 733 Delta Bravo, taxi via Alpha, then Kilo Apron 3. Alpha Kilo 3, November 733 Delta Bravo. Yes, that's correct. I don't have your predict parking position. Look after the ground crew, okay, to... She'll call you to your position. Okay, we're gonna do that, thank you. Controle gol 9016, tá estabilizando o localizador com a pista aqui, você já vai interceptar o gás. Gol 9016, chama agora a torre 118, decimal, 95. 295 grato 9016. Controle 1-6200, descendo com 50 mais. Ame 200, controle Salvador, aciona identificação. Dessa via, chegada Mari. Varonês em voo 050, confirmado o centro receptor do setor Raipi. Aqui mantido, 340 nós, descendo via para 50. Para o 3 na aproximação, reduz o velocidade 250 mais. Ok, então vamos reduzir a partida presente para 250. 6200. Calador approach, under 600. Under 600, open dance, descendo flight level 060, clear my arrival from center 1018. Descendo flight level 060, my arrival, runway 16. Azul 2780, inicie descida agora para 3.000 pés, altímetro 1018, livre da restrição vertical em Itapi. Para 3.000 pés do 2780, está iniciando agora. Controle Salvador, gol no 648, bom dia. Gol no 648, bom dia, contato radar na decolagem, supara o nível de voo 350.